baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Atualmente 7 horas rolando o som da tribo até as 9 da noite aqui na sua Rádio Clube, a primeira no seu coração. Também retransmitido aí pelo blog do Som da Tribo, somdatribo.com, e também através dos blogs parceiros aí, as mídias alternativas que propagam o Som da Tribo via internet. Distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br. Toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, 960. Se CIA ou você se garante, ou a língua derrubou você, inglês e espanhol que você nunca esquece, matrículas abertas. Metropolitim, moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. E também o coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja, no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Desde já pode ir ligando pra cá, hein? 3421-1507, valendo, como sempre, brindes legais pra você. Tá valendo o CD da banda Moqueca de Rato. Hoje tá valendo o CD da banda Moqueca de Rato. Oferta aí do coletivo Suíça Baiana. Tá valendo também dois ingressos para a festa Relembrando o Carrasco by DJ Davi, hoje no Espaço Rafik. Oferta do blog do Rubenildo. Dois ingressos para o projeto Ritualize com Dati Sena, próximo sábado no Viela. Então é só ligar, hein? 3421-1507. Ou mandar seu torpedo também, 88319050. Valendo dois ingressos para o projeto Ritualize com Dati Sena no próximo sábado no Viela. Ingressos para a festa Relembrando Carrascão, by DJ Davi e equipe. E um CD da banda Moqueca de Rato, oferta de coletivo Suíça Baiana. Então é só ligar. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Tragedy and this welcome to the family. Hey, if there's something missing, only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago, you'd find the answers were so crystal clear. Within a day, you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? This fight, in a way it seems there's no one to come with. Our thoughts are succumb and our feelings unsure. We all have emptiness inside, we all have answers to find. But you can't win this fight. I have to question, what's with the falling aggression? Details blurry, lost them too early. Welcome to the band. People you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. us. Find a way, it seems there's no one to come when our thoughts are so numb and our feelings unsure. Tribe sound. And then, baby, are you here? som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 11 minutos. Você curtiu Angra, Rise and Thunder. E começamos com Welcome to the Family, Avenged Sevenfold. Aqui no Som da Tribo, liga pra cá. Valendo brindes legais. Um CD da banda Moqueca de Rato, oferta do coletivo Suíça Baiana. Dois ingressos para a festa Relembrando Carrasco hoje no Espaço Rafik. Oferta do blog do Rubenildo. Acesse aí rubenildometal.blogspot.com. Dois ingressos para o projeto Ritualize com Daticena. Próximo sábado no Viela. É só ligar, hein? 3421-1507. Ou você pode mandar seu torpedo 8831-9050. Final do programa, sorteio. Siga o Som da Tribo no Twitter, hein? twitter.com/somdatribo, Som da Tribo, também você pode mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Som da Tribo também no Facebook. Beleza? Abraços aí para Jerry de Poções. Alô, Jerry, sempre ouvindo o Som da Tribo aí na cidade de Poções. Abraço aí. Abraço também para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha. Vocês não perdem um só Som da Tribo. Vá ligando pra cá, hein? 3421-1507. Interaja com o Som da Tribo. Manda seu torpedo 8831-9050. Entre também no nosso blog aí, sondatribo.com. O Som da Tribo. Diversão e arte. Já deve estar rolando de graça na Praça 9 de Novembro, 10 anos da banda Cama de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk rock do Brasil, Cólera. Pela primeira vez em Conquista. E mais, as bandas convidadas também. Alta Voltagem e Mundos, você não pode perder de graça na Praça 9 de Novembro, no Centrão aqui de Conquista. Às 11 da noite no Apogeu vai rolar Retro Chique, o melhor dos anos 50, 60, 70 e 80. Mais uma balada eletrônica hoje no Apogeu. Ingressos apenas R$5. Na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, às 7 da noite no Viela Sebo Café. Noites Fora do Eixo com Ladrões de Vinil, aqui de Conquista, claro, e Swinga de Salvador. Ingressos limitados, apenas R$5. À venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na Siqueira Campos. À meia-noite, no Espaço Rafik, Relembrando Carrascão, by DJ Davi e equipe. Ingressos e informações no local. Relembrando Carrascão, by DJ Davi, hoje no Espaço Rafik. Você não pode perder a partir da meia-noite. Próximo sábado, dia 14 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Daticena. Ingressos e informações é só você ligar 8147-0114 ou no próprio Viela Sebo Café. E no dia 20 de maio, sexta-feira, também no Viela Sebo Café, show de lançamento do CD Do Que Você É Feito? com a banda Garboso. Ingressos limitados, apenas R$5 no local. E no dia 21 de maio, um sábado, vai rolar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. No dia 27 de maio, também em uma sexta-feira, no Viela, show de lançamento da banda Naive. Ingressos e informações no Viela. E no dia 11 de junho vai rolar o Glam Bem UC com DJs do Rio e também de Salvador. Aguarde mais informações. Acesse aí blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, o blog de Som da Tribo, somdatribo.com. O Som da Tribo. Despiu-se. as falhas, os erros, tudo tem preço. Como se sente na volta por cima, pensando ao contrário, a vida ensina. Como se sente voltando atrás, aprenda a lição. Nunca diga nunca mais. Como se sente a falta. Sempre presente, o medo de falar na frente de todos, o que ninguém quer escutar. Às vezes se sente no vento que sopra, nas nuvens no céu, o que vem pela frente. Como se sente voltando atrás. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h22, capital inicial, como se sente antes pitch, comum de dois, aqui no Som da Tribo, liga pra cá, 3421507, ou mande seu torpedo, 88319050, tá valendo CD da banda Moqueca de Rato, ingressos para a festa do Relembrando Carrascão, by DJ Davi e equipe, ingressos para o projeto Ritualize com Dati Senna no próximo sábado no Viela. Ingressos para show de Datcena, Ritualize, próximo sábado no Vela, dois ingressos. Ingressos para o Carrascão, lembrando o Carrascão, by DJ Davi hoje no Espaço Rafik, e um CD da banda Moqueca de Rato. Beleza? Só ligar, 3421507, eu mando seu torpedo, 88319050. Liga pra cá, hein? 3421507, eu mando seu torpedo, 88319050. Acessa aí o blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, hoje vamos atacar de anos 90. Los Hermanos e o Rapa. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. We'll be right back. você viu pra que você achasse alguém, um outro alguém que me tomou o seu amor. E eu fiz de tudo pra você perceber que era Nacional. Santa Tribo. Arquivo Nacional. Eu sempre penso duas vezes antes de entrar, mas tem certos momentos que atinge inconsciente popular. Inconsciente popular. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver. Pode estar você, tumulto, corra que tumulto está formado. Vem cá, vem ver, que dentro do tumulto pode estar você. Panela batendo, toca fogo no peito, foi barricada. Velho, senhoras e crianças, a molecada pula, debocha e dá risada. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. A comunidade que não aguenta tanto tempo sem água. Tumulto, corra que tumulto está formado. Vem cá, vem ver, que dentro do tumulto pode estar você. Tumulto, corra que tumulto está formado. Vem cá, vem ver, que dentro do tumulto pode estar você. Tudo bem, ele era um bicho, mas saiu da vida inteira até chegar no outro. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Rapa Tumulto, Los Hermanos Aflo. Vamos a um breve intervalo comercial, mas enquanto isso você pode ir ligando. Em 3421-1507, tá valendo o CD da banda Moqueca de Rato, oferta do Coletivo Ciência Baiana, também dois ingressos para a festa, relembrando Carrascão, by DJ Davi, hoje no Espaço Rafik, oferta do blog do Rubenildo, dois ingressos para o projeto Ritualize com Datcena, no próximo sábado no Viela, e também um CD da banda Metamorfose de Lan Júnior e também ingressos para o show Baduche e Amigos, que vai rolar no dia 22 de maio a partir das 10 horas na Praça Joaquim Correia, beleza? No Lava Jato estilo, então Baduche e Amigos vai rolar esse show aí, tá valendo aí ingressos, liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. Siga o som da tribo. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7h33. Som da tribo, você sabe, bancado, patrocinado aí por uma galera que veste a camisa do Som da Tribo, que são eles, hein? O Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. A Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera, Team. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. E Espaço X, presente é no Espaço X. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo também no Twitter, twitter.com/sondatribo. Facebook do Som da Tribo também. Ó, vamos tocar uma música, mas antes disso, a gente quer falar aqui de um show que vai rolar aí, Baduche e Amigos, que vai rolar dia 22 de maio, a partir das 10 horas, na Praça Joaquim Correia, no Lava Jato Estilo, ali ao lado dos Correios. Fácil, fácil. Baduche e Amigos com Dylan Júnior e banda Metamorfose, Fúria, Iguana, Excalibur e grupo Ritualize. As participações especiais de Shirley Dutra, Ricardo Benedictis, o Ricardinho, Alexandre La Plata, Mano de Souza, Paulo Macedo, Gesilanei Brito, Yara Sessu e Ítalo Silva. Esse show vai começar às 10 horas da manhã e vai se estender aí por altas horas. Dia 22 de maio, na Praça Joaquim Correia, no Lava Jato Estilo. Baduche e Amigos, você não pode perder. Tá valendo ingresso também para esse evento e também um CD da banda Metamorfose de Lan Júnior. Então é só ligar 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? tribo. No bones alive. Vai encarar? Agora são 7h46, você curtiu Metallica, Hero of the Day e também Xamã, Finally Home, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507, mande seu torpedo, 8831-9050. Ligados aí no Som da Tribo, a Thaís Santos da Orbe 5, o Vitor Kamikaze e toda a sua família. Flávia Fernanda e Guga, o Gustavo aí na rua 10 de novembro. E tá mandando abraços aí ao Brad Pitt da rua Monte Castelo, no Alto Maron. O grande Brad Pitt sempre ouvindo o Som da Tribo. Também o poeta, pintor e músico Carlos Dalmada aí no Inocop 2, também sempre ligado aí no Som da Tribo. Vamos trocar ideia agora com Datsena, boa noite. O projeto, boa noite, galera. Você como ouvinte assíduo do Som da Tribo. Com certeza. Primeira vez aqui, né, Dati? Segunda vez. Beleza. Fala aí pra mim esse projeto, ritualize essa celebração que você vai fazer no próximo dia 14, sábado, né? Lá no Viela Centro Café. Ô Miguel, esse ritualismo saiu de uma conversa com o Gesa Nebrito, né, que são amigos e músicos, de fazer um show. A ideia do nome ritualismo foi dele. Agora, por que ritualismo? Não é questão de ritual religioso. Nada. A questão do ritual musical, né, dessa miscigenação musical que nós vivemos hoje no Brasil. E aí o que vai ter à frente do show é a percussão. Mas quando fala de percussão, o pessoal pensa, show de percussão, aquele pracatum, não é aquele pracatum, não, gente. É a percussão como se fosse uma orquestra mesmo, como a percussão regendo a sonoridade do show, né? Essa mistura, essa miscigenação. Dati, além de você, quem vai participar assim, tocando? Olha, quando nós surgimos. Nessa orquestra aí. Nessa com orquestra, você, né? É. Quando surgiu o Ritualize, eu comecei a pensar no show solo, né? Percussão solo, e estudando os mestres da percussão, Nana Vasconcelos, Ramiro Mussoto e outros percussionistas no Brasil. E aí eu senti a necessidade de uma coisa harmônica para poder compor essa orquestra. Foi quando surgiu a ideia de chamar Daniel Oliveira, que é um multi-instrumentista, né? Baixista, toca violão, viola de 10 cordas, violão, guitarra. Mas ainda ficou um buraco. Precisava de uma pessoa também mais especial também junto com a gente, que foi Isadora Oliveira, que tá aqui. Isadora, boa noite, do Isadora. Boa noite. Quebrando a sua virgindade aqui no Som da Tribo. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Isadora? Tudo bem. Isadora, que é frequente participante aí da cena alternativa, do metal à percussão. Com certeza. Por aí vai. Com certeza. E aí veio essa ideia de chamar Isadora, porque é uma pessoa que tem uma linha de baixo bem interessante, eu tenho acompanhado o trabalho dela, e é percussionista, né? Isso. E aí eu, em alguns momentos do show, ela vai tocar percussão, o Daniel vai tocar baixo, e isso vai sempre modificando. E vai ter convidados, né, Dati? Vai ter. O ritualismo é o seguinte, dessa conversa com o Gesandei e a Ara Sessu, surgiu a ideia de fazer a metade do show ritualize, né? A primeira parte do show, e a segunda parte do show, um show de tambores e sementes, de Gesandei Brito com Yara Sessu, ao qual eu faço parte na percussão também, né? Então, quem vai curtir o show lá do Ritual vai curtir, na verdade, dois. Dois shows. Vai pagar dois e levar. Vai pagar um e levar dois. Mixado, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro. E esse projeto você pretende estender, não ficar só nesse show aí, mas sempre mudar os convidados, né? A ideia inicial seria, como tomou a proporção, eu tava ali falando, tomou essa proporção diferente. Por isso que esse primeiro show, tá? Datsena apresenta Ritualize, porque não tinha ideia do que seria a proporção depois. Agora já surgiu a ideia do Ritualize tomar corpo com Daniel e Isadora, né? Sendo também como pessoas do Ritualize. E aí a ideia seria de dois em dois meses, ou de três em três meses, fazer convidados, como eu tô convidando o Gesandei, mas Yara, convidar outros músicos da região, da cena alternativa, como da cena da MPB, né? Para compor essa apresentação. Dati, fugindo um pouco do show, queria sua opinião sobre essa questão da música instrumental aqui em Vitória da Conquista, como anda aí? Tá tendo maior interesse do público, de pessoas também a tocar instrumentos, ou você acha que está naquele mesmo marasmo de anos atrás? Ou, eu tô percebendo que tá tendo uma galera nova interessada em tocar. Ô, né? Miguel, eu trabalho com percussão já tem acho que quase 16 anos, né? Eu sou ex-capoeirista, eu comecei tocando berimbau e pandeiro. Pra mim o berimbau é o pai da percussão, né? E eu tenho notado muitas pessoas tocando percussão em Conquista. Por ser muito desvalorizada, a percussão é desvalorizada. Não é reconhecida. Não é reconhecida. Como deveria ser, como deveria músico, ser, né? E aí foi que veio essa ideia também de fazer isso, né? De mostrar a percussão na frente, que a percussão pode ter a frente de palco. E aí, pelo que eu tô percebendo, tem muitas pessoas interessadas tocando percussão, meninas, mulheres, homens e pessoas, né, que têm interesse de, e estão pegando bastante o feeling da percussão, né? Olha, na minha experiência de ir em shows, até hoje eu só vi dois shows que botaram a percussão na frente. Uma foi a Adriana Calcanhoto, quando veio aqui, e o Rapa. E o Rapa, né? É, são as únicas pessoas que eu já vi valorizar, colocar a galera da percussão na frente. Da percussão. É porque, assim, hoje, eu vou te falar até uma coisa interessante. Eu tenho alguns músicos de conquista que me convidam pra tocar e falam assim, você cobra quanto? Eu falo, bicho, eu não cobro nada. Eles costumam pagar um cachê de tanto. Se eu fosse cobrar o que o músico merece, é verdade, seria mais um pouquinho. Tem um lance da gente poder ensaiar durante a semana, a gente vai falar que cobra o ensaio, eles acham ruim. Isso aqui em conquista tem que ser feito, tem que defender essa bandeira, pagar ensaio, tem que sim pagar ensaio, porque ele tá trabalhando, o músico tem que trabalhar, tem que se vestir, tem que botar gasolina no carro, tem que... É verdade. Não é? E na maioria das vezes, além de ser músico, tem que ter outra renda. Outra renda, se for amigo, só viver músico, de músico. Sobreviver é impossível. Poucos, né? Aqui. Poucos conseguem. Poucos. Isadora, sua opinião também sobre essa questão. Você acha que a cena instrumental em conquista, como anda você que está envolvida nela? Começando, né? Mas já frequentava shows, etc, ensaios. Sim. Tudo começa assim, né? Eu, como o Dati falou, acho que tem várias pessoas mesmo que estão demonstrando interesse em começar a tocar a percussão. De uns 2 anos pra cá, a gente tem percebido essa demanda, várias pessoas começando pelo pandeiro. Tem muita gente tocando pandeiro hoje em dia na cidade. E eu acho isso super válido. É uma maneira de atrair a galera para boa música também, né? Já que normalmente a galera tá envolvida nessa questão aí, instrumental, né? Temos aí o pessoal que eu não me lembro o nome, me desculpe meus amigos Abdalan e Luciano Pepe. Tem um grupo de instrumental que é bem interessante. Contrabanda. Contrabanda, muito isso. Bem. Tem o pessoal lá de meu nome, de Otávio também, que tem um... Isso, jazz lá, que eles tocam. Jazz, bem interessante também, né? Tem um quarteto de blues que é instrumental. Isso. Os meninos Tomás, Diro, essa galera que valoriza a música instrumental também. Não que não tem, tem, né? Mas esse estilo de música instrumental que nós estamos fazendo agora é que a percussão fica na frente. É que eu acho que tá sendo uma novidade. Diferente, né, Isa, pra gente fazer aqui em conquista. Né? Então o show vai rolar. O show é o seguinte: nós vamos tentar começar às 9 horas. Né? 9 horas, pontualmente. Se bem que nosso sábado, sábado é, né? É concorrido pra caramba, né? É, nós isso, temos aí, mas nossos públicos são diversos. E assim, possivelmente devemos terminar antes da meia-noite, né? Quem tem outros compromissos para mais tarde, pode ficar à vontade. E lá no Viela também, no Viela, o horário é, né, determinado até a meia-noite. Tem um eu limite. Eu queria dar um alô pra um cara aqui que eu consideramos o dinossauro do rock, Corcunda, meu amigo Corcunda. É. E agradecer o pessoal que patrocinou aí a confiança da... Isso aí que eu queria te perguntar, como é que anda a questão aí dos incentivos da galera que apoia seus projetos musicais? É difícil, né? Tanto musicais como artes plásticas é complicado, porque... Não tem incentivo financeiro para a cultura de conquista se não tiver uma contrapartida maior para eles, um interesse maior, né? A gente consegue os patrocínios com alguns amigos, que são amigos que conhecem o trabalho, e falam, não, vou te ajudar de tanto aqui. Hoje, esse show está marcando particularmente do meu bolso, né, praticamente, e aí eu consegui um amigo, mostrei a proposta para ele, né? Ele abraçou a proposta comigo e tá sendo meu parceiro aí, que é Edinho, da Casa do Óleo. Casa do Óleo vai patrocinar, dá aquela força. Tá dando, né, uma força pra gente aí. Eu queria agradecer a Edinho pessoalmente, já agradeci, né? Agora é um cara que tá nos apanhando aí pra essa realização do Ritualize, do início do Ritualize, né? Beleza, Dati. Fica à vontade aí, caso queira agradecer mais alguém que está contribuindo aí com o evento. Eu queria falar um pouco da produção, né? Pode ficar à vontade. É a Calambião Produtora Cultural, nossa amiga Joyce, né? Que tem esses telefones que estão aí, que quem quiser reservar a mesa, que já estão se acabando, pode ligar pra ela. O valor do ingresso será quanto, Dati? R$5 antecipado. R$5 antecipado. R$10 na portaria. A mesa para 4 lugares sai a R$30, né? Mais interessante é antecipar e comprar ingresso. Antecipar, né? E agradecer a Milena Mendes, que foi a fotógrafa do cartaz, né? Ela que fez a foto. E o pessoal da gráfica que deu o nosso maior apoio lá nessa pressa de fazer os cartazes, né? Certo. E é o espaço aqui do nosso Miguel Cortes e o Som da Tribo. O Som da Tribo tá aqui para isso. É a obrigação nossa divulgar as coisas legais. Se a gente não abrir a janela, não abrir a boca, não divulgar, quem vai divulgar, né, Dati? E olha que eu acompanho o som de vocês quando andava de skate, olha com 12 anos de idade. O programa Som da Tribo já é um adolescente. Com certeza. Beleza, Isadora, fica à vontade também, caso você queira dar um recado, agradecer alguém. Seus contatos aí para quem quiser contratar você, que é baixista, percussionista. Não, eu só queria ressaltar sobre esse movimento aí do pessoal tocando percussão e deixar um link aberto para... Você lembra que teve um tempo que o pessoal ia para a Praça da Normal e a gente levava os instrumentos percussivos e a gente ficava lá a tarde inteira? Eu sei que tem algumas pessoas aí que sentem falta disso, e é uma maneira de também várias pessoas aprenderem juntas vários instrumentos, mesmo que seja básico, pouco. Mas eu só queria falar sobre isso. Beleza. É só uma correção aqui, eu recebi um recadinho aqui. A Milena Mendes, fotógrafa, é minha namorada, viu? Certo. Beleza. Miguel, é interessante, agora você tocou no assunto, não sei como é que tá seu tempo aí, mas eu só vou dar um recado. Eu tenho alguns percussionistas de conquista que questionam o porquê de não fazer um adiante de percussão em conquista, né? Já tá na hora, né? Tá na hora de fazer uma coisa bem percussiva. Eu tenho alguns contatos em Salvador de trazer pelo menos um dia ou dois do Percpan. Mas isso demora de parte financeira, demora de incentivos públicos, né? É verdade. Públicos, e não é fácil, né? Eu tô com essa ideia de fazer isso. Eu tenho um meu amigo Najib que já tá ciente dessa ideia. E eu pretendo fazer, eu não. O movimento pretende fazer aqui em Conquista, junto com o contato do pessoal do Percpan em Salvador, em trazer para Conquista pelo menos uma apresentação do Percpan, ou uma sexta ou um sábado aqui em Conquista, com os músicos de Salvador e os músicos daqui, percussionistas, né? E com músicas instrumentais. É interessante as pessoas tomarem conta da situação da música de Conquista, porque o espaço está apertado e a quantidade de músicos estão muito grande, e músicos bons. Verdade. Subindo, né? E isso a gente precisa valorizar a música alternativa e a música brasileira. Beleza, Daxena, muito obrigado e valeu aí pela iniciativa de... Eu considero sempre como remar contra a maré as pessoas que têm coragem de organizar qualquer tipo de evento cultural na cidade que bata de frente com as coisas que não prestam. Salve, salve aí, o obrigado. Ritualize no próximo sábado lá no Vela. Próximo sábado, e agora pegando o cartaz aqui que chegou em minhas mãos, que vai ser lá também no Baducha em Amigos, viu? Dia 22 de maio, isso. A partir das 10 da manhã. O grupo Ritualize vai estar lá apresentando. Quero valeu, galera lá. Valeu, Dati. Valeu, Isadora. Tudo de obrigado, bom, sucesso. Enquanto isso, você pode ligando em 3421507 889050, mande seu torpedo e participe. Som local. O som da tribo. No som da tribo, no som local, você vai curtir a banda Ladrões de Vinil, que vai tocar essa semana nas Noites Fora do Eixo, e também a banda Randômicos. Som local. Da tribo.

passarem. Local, o som da tribo. Aí no seu local do som da tribo você curtiu Mezanino, Randômicos, também que vai participar das noites fora do eixo. E Ladrões de Vinil, Vários Sentidos, toca essa semana junto com a banda Swinga no Viela Sebo Café, nas noites fora do eixo. Vai ligando pra cá, hein? Tá valendo brindes super legais aí do Som da Tribo. Só o Som da Tribo mesmo pra dar esses brindes legais pra você. Tá valendo um CD da banda Moqueca de Rato, oferta do Coletivo Suíça Baiano. Dois ingressos para a festa, relembrando Carrascão, by DJ Davi. Oferta do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. Ingressos para o projeto Ritualize com Dati Sena, próximo sábado no Viela. CD da banda Metamorfose e Dylan Júnior. Ingressos também para o show Baduche e Amigos, que vai rolar dia 22 de maio na Praça Joaquim Correia. Você não pode perder, com a banda Metamorfose de Lan Júnior, Fúria, Iguana, Excalibur, Ritualize. Vai rolar participações de Shirley Dutra, Ricardo Benedictes, Ricardinho, Alexandre La Plata, Mano de Souza, Ítalo Silva, Geslanei Brito, Yara Sessu e Paulo Macedo. Baduche e Amigos, dia 22 de maio, a partir das 10 horas, você não pode perder. O som da tribo. Já tá rolando, hein? De graça na Praça 9 de Novembro, 10 anos da banda Câmara Jornal. Participação de um dos maiores nomes do punk rock brasileiro, a banda Cólera de São Paulo, pela primeira vez em conquista. E vai rolar também as bandas daqui, hein? Alta Voltagem e Imundos, você não pode perder. Na Praça 9 de Novembro, de graça. 10 anos da banda Câmara de Jornal. Às 11 horas no Apogeu, vai rolar a festa eletrônica Retro Chique, o melhor dos anos 50, 60, 70 e 80. Mais uma balada eletrônica hoje no Apogeu. Próxima quinta, às 7 da noite, vai rolar Noites Fora do Eixo, com Ladrões de Vinil e Swinga. Ladrões de Vinil de Conquista e Swinga de Salvador. Ingressos limitados. Compre logo seu ingresso, hein? R$5,00 a venda na sede da Suíça Baiana e no Viela Sebo Café. À meia-noite, no Espaço Rafik, relembrando Carrascão, by DJ Davi e equipe. Ingressos e informações no local. Próximo sábado, dia 14 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Dati Sena. Ingressos e informações, é só ligar. 8147-0114. 8147-0114 ou 8833-7530. 8833-7530. E no dia 20 de maio, sexta-feira, no Viela Sebo Café, show de lançamento do CD Do Que Você É Feito, da banda Garboso. O show será com a banda Garboso e convidados. Ingressos limitados, R$5,00 no local, no Viela Sebo Café. E no dia 21 de maio, um sabadão, segunda parada do Orgulho de Ser LGBT, de Vitória da Conquista. É direito, é legal. No dia 27 de maio, também uma sexta-feira, no Viela Sebo Café, show de lançamento, banda nova na cidade aí, banda Naive, lá no Viela também, no Viela Sebo Café. E no dia 11 de junho vai rolar a quinta edição da Glam. Desta vez, a Glam será Glam B.O.C. com os DJs do Rio de Janeiro, de Salvador e, claro, a galera aqui de Vitória da Conquista. Acesse aí, hein? Sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Sondatribo@hotmail.com. O som da tribo. O som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. 8 horas e 15 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br. Soltando o Som da Tribo aí, planeta Terra fora, beleza? Abraços aí para a galera que está ligada aí no Som da Tribo. Maurício de Jesus, do bairro Santa Helena, Roberta Brito, grande Robertinho aí no Jardim Valéria. Pikachu e Ana Borges, no bairro Guarani, eles não perdem o Som da Tribo. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem Som da Tribo no Facebook, fácil. Tem comunidade Som da Tribo no Orkut e você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. De repente, você quer mandar e-mail direto para o Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. Tem um blog do Som da Tribo também que você pode deixar o seu recado. Lembrando que vai rolar aí Baduche e Amigos, com as bandas Dylan Juni, Banda Metamorfose, Fúria, Iguana, Excalibur e o grupo Ritualize. E as participações especiais de Shirley Dutra, Ricardinho Benedictis, Alexandre La Plata, Mano de Souza, Ítalo Silva, Geslanei Brito, Yara Assessor e Paulo Macedo. Dia 22 de maio, a partir das 10 horas, na Praça Joaquim Correia, praça ali da Prefeitura, beleza? Você não pode perder, a Praça dos Correios. Mais informações é só você ligar. 8826-2043. 8826-2043. Os ingressos já estão à venda aí no Lava Jato Estilo, na Praça Joaquim Correia, por apenas R$10. Liga pra cá, 3421-1507, mande seu torpedo. 8831-9050, concorrendo aí ao CD da banda Muqueca de Rato. Ingressos para a festa Relembrando Carrascão, ingressos para o projeto Ritualize, CD e ingressos para o show de Baduche e Amigos. Ingressos para o show de Baduche e Amigos, dia 22 de maio. E também o CD da banda Metamorfose, Edilan Júnior. Nosso amigo Gabriel Pereira, do São Vicente. Gabriel, você quer concorrer a quais ingressos? Liga pra cá ou manda seu torpedo, tá certo, Gabriel? Mandou um torpedo pra cá, mas não falou quais ingressos que ele quer concorrer. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. tribo. Just open your eyes and see that life is beautiful. Will you swear? som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h25, você curtiu 6am, Life is Beautiful, antes Foo Fighters, Hope, aqui no Som da Tribo. Ó, próximo sábado vai rolar lançamento do CD Distintivo Blue aqui no Som da Tribo, oficialmente o lançamento do novo trabalho da banda Distintivo Blue, CD novo, vai ser aqui no próximo sábado, então fique esperto, fique ligado, vamos sortear também CDs aí da banda Distintivo Blue, abraço aí para Tom Beleza. Tom Beleza, no próximo sábado a gente vai fazer o sorteio do velho radinho do Tom Beleza. O velho não, rádio zero bala, Tom Beleza vai ofertar aqui para os ouvintes. Próximo sábado faremos aqui sorteio também de um rádio muito massa que o Tom Beleza vai sortear aqui no programa. Tá dado o recado, abraços aí para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha, sempre ouvindo o Som da Tribo. Abraço aí para todas as mamães, amanhã dia das mães, beleza, salve, salve. Você quer mãe? Não é fácil não, hein? O mundo tá complicado. Salve, salve todas as mães aí, ouvintes do Som da Tribo. Valeu, salve, salve. Abraço aí para Paula Babilônia e Darius, no Mirante do Candeia, sempre ouvindo o Som da Tribo. 8h26, liga pra cá, hein? Valendo aí, CD da banda Muqueca de Rato. Também um CD da banda Metamorfose, Dylan Júnior. Ingressos para o show de Baduche e Amigos, dia 22 de maio, na Praça Joaquim Correia. Dois ingressos para o projeto Ritualize, com Dati Sena, próximo sábado no Viela. Ingressos também para a festa Relembrando Carrascão, by DJ Davi. Espaço Rafique hoje, hein? Oferta do blog do Rubenildo. Rubenildometal.blogspot.com. O CD da banda Muqueca de Rato, oferta do coletivo Suíça Baiana. Sou hipertenso. da tribo. Agora são 8h33, você curtiu Moqueca de Rato, Pagando Pato e Camisa de Vênus hoje. Vamos agora dar aquele loop pela noite conquistense, saber aonde está o nosso enviado especial. Boa noite, Rubeninho do Metal. Boa noite, Miguel Cortes. O couro tá comendo aí, né, Rubeninho? O couro tá comendo por aqui na Praça 9 de Novembro, Miguel. Rolando a festa aí dos 10 anos da banda Cama de Jornal, o nosso punk rock de conquista. Beleza, Rubenildo. Como está a Praça 9 de Novembro aí? É, eu peguei informações com o Niel na mesa de som, né? Peguei algumas informações. Muito bem, você como repórter? Já procurei buscar a informação, né? Segundo ele, a média de público aqui no momento está entre em torno de 400 a 500 pessoas. Muita gente, então. Mas isso vai aumentar, viu? Vai com... Nós estamos já com a apresentação da segunda banda. Certo. Que é a banda Alta Voltagem. Começou com a banda Imundos, né? Certo. Já fez o seu show por aqui. E agora está rolando o som da banda Alta Voltagem. Na sequência, a banda Cama de Jornal. E fechando, a banda paulista, né? Cólera pra fechar. Certo. Muito tranquilo aqui, Miguel. Os punks, né? Fazendo a sua festa. Roqueira, certo. Realmente tranquilo. Pessoal ordeiro, entendeu? Muito bem. Não estou vendo, pelo menos do ponto que eu tô aqui do orelhão, não tô vendo o policiamento. Certo. É tranquilo. O som é pauleira mesmo, entendeu? Negócio pesado, viu? A chapa tá quente aí, né, Rubinho? Algumas pessoas ali sentadas, esperando talvez uma atração, né? A mais esperada à noite, talvez, né? Certo. Se preparando, né? Beleza. E os artistas aí? Oi? Os artistas da cena alternativa. Já vi por aqui Gilmar Dantas, vi também Simon. Minha chegada foi muito rápida, não deu pra dar uma pegada geral na participação dos artistas, mas Simpson. Simpson deve estar por aqui também. Aldo Pereira. Aldo deve estar, né? Parece que Aldo não fez. Eu não, Acho que ele não fez essa decoração que ele falou que ia fazer, não. Não, tá aí atrás do palco, os jornais, essa é a decoração. Deve acontecer em determinado momento, né? Verdade. Mas tá muito bonita a festa, viu, Miguel? Muito legal, né, Rubeninho? Os roqueiros que estão em casa ainda ouvindo o som da tribo. Há tempo ainda de chegar, né? Há tempo, ouve aí um pouquinho do som da tribo até encerrar e desce pra cá porque isso aqui vai tremer, viu, Miguel? Beleza. Muito bom mesmo. Eu vou saindo aqui pra noitada, entendeu? Você vai para o som do carrasco, né, também? É. De manhã. E vai ter transmissão pelo blog do Som da Tribo também? Vamos fazer a transmissão a partir do horário de DJ Davi, entendeu? Twitchcam do Som da Tribo hoje. Vai rolar uns flash do Twitchcam também. E? Porque eu vou estar usando a mesma máquina pra muita coisa, entendeu, Miguel? Certo. Então dá pra você dar uma atenção pra o Twitchcam. Ah, beleza. Então, a galera fica ligada no Twitter, seguindo o Twitter Som da Tribo, que vai poder pegar alguns flashes de imagem, ver como é que tá o ambiente, né? A festa. Beleza. Oh, o Som da Tribo é o único blog que faz transmissão via Twitchcam aqui em Conquista, né, Benito? Dos eventos alternativos. É. É o único, pioneiro, que saiu na frente. Ontem imitaram a gente aí, um grande site imitou a gente, transmitindo uma bomba lá, Deus é mais, saravá. É. Calma lá, Miguel. Valeu, Benito. Vou ficando por aqui, vou ver um pouquinho da banda e seguir para a Vivaldo Mendes. Agenda de Rubenildo lotada hoje. Lotada. Hoje 10 anos da Câmara de Jornal e relembrando o Carrascão. Isso, muito bonita a festa. Parabéns para a Câmara de Jornal pelo evento, pela iniciativa de fazer esse evento em Vitória da Conquista. Valeu, Rubenildo Metal. Vai. Aí foi Rubenildo Metal, ao vivo, direto da Praça 9 de Novembro, onde está rolando o show 10 anos da banda Cama de Jornal, com Imundos, Alta Voltagem, a banda Cólera e, claro, Cama de Jornal. Você que está em casa, vá, aproveite, é de graça. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. E-mail do som da tribo. sondatribu@hotmail.com. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 41 minutos, o som da tribo rolando pra você até as 9. O som da tribo tem um oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora, escritório e loja, no Via Lacebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop, na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Sissi, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês ou espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Metrópole Team, moda pra galera. Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Monta sua padaria, seu supermercado, sua lanchonete. Enfim, o que você precisar é só falar com Bahia Frio. Ali na Avenida Regis Pacheco 329 no centro. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Som da Tribo no Facebook, Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, Rolling Stones e Deep Purple. Então é só curtir. Clássicos da Tribo. Oh, Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Highway Star com Deep Purple, antes Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Beleza? O som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Eu sou a criança, eu sou o som da Tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Faltando 4 minutos para as 9 da noite. Você curtiu aí Garboso e o Dia Não Vem. CD da Garboso está à venda aí no Viela Sebo Café por apenas R$7 o EP aí da banda Garboso. Você curte esse som, prestigia a cena alternativa local. Falar o que é que tá rolando hoje na cidade, hein? Pra você ficar inteirado, hein? Na Praça 9 de Novembro, tá rolando os 10 anos da Cama de Jornal. Já deve estar no palco a Cama de Jornal. Daqui a pouquinho, a banda Cólera. De graça, hein? Na Praça 9 de Novembro. No Apogeu, logo mais às 11 horas, tem o Retro Chique, o melhor dos anos 50, 60, 70 e 80. Quinta-feira vai rolar Noites Fora do Eixo, com Ladrões de Vinil e Swinga de Salvador no Viela Sebo Café. Hoje no espaço Rafik, relembrando Carrascão, by DJ Davi e equipe, ingressos e informações no local. E no próximo sábado, dia 14 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, vai rolar o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos e informações, é só ligar 8833-7530, 8833-7530. agora a relação dos ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. O CD e ingressos aí pra curtir de Lan Júnior e banda Metamorfose, dia 22 de maio no estacionamento. Lá na Praça Joaquim Correia, saiu para Simon Ferraz do Bairro Iracema. Simon Ferraz do Bairro Iracema ganhou ingressos e o CD da banda Dylan Júnior e banda Metamorfose. Show para o show de Dade Sena, o ganhador foi Givanildo Teixeira do Bairro Ibirapuera. Ingressos para o Relembrando Carrasco, saiu para Jaqueline Lima Santos da Vila Serrana 1 e o Átila Santos Oliveira da Urbis 4. CD do Muqueca de Rato saiu para Roberta Silva Brito, do Jardim Valéria. Roberta Silva Brito, Jardim Valéria, ganhou o CD da banda Muqueca de Rato. Retirar seu CD a partir de terça-feira, lá no Viala Sebo Café, beleza? Na loja da Suíça Baiana, ali na Siqueira Campos. Jaqueline Lima Santos, da Vila Serrana 1, e o Átila Santos Oliveira, da Alves 4, ganhadores aí dos ingressos do Relembrando Carrascão. É só pegar o ingresso lá na portaria do Rafik, na Vivaldo Mendes. E Simon Ferraz e Givanildo Teixeira retirar seus ingressos também na loja do Viala Sebo Café, lá na loja da Suíça Baiana. Agradecer aos nossos parceiros, os patrocinadores aí do Som da Tribo, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. São eles, hein? O Coletivo Suíça Baiano, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Também Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Cici, ou você se garante, ou a língua derruba você, inglês e espanhol, que você nunca esquece. Matrículas abertas. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. E Espaço X, presente é no Espaço X. Dito isto, foi bom pra você, Devald? Foi ótimo. Beleza. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado que vem, não. Amanhã eu vou estar aqui a partir de 1 da tarde, até às 5. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Desencana que a vida engana. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osomdatribo